Oi, Salvador, boa tarde. Papapá, Lima Romeu, Romeu, final. Lima Romeu, Romeu, pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 109. Livre pouso, Romeu. Galera, passa só 360 pela esquerda, mantendo mil pés. Ciente, 360 pela esquerda, tô ciente, Vitor Mãe Quebec. Ciente, Charlie Alfa, tanto mantenha na escuta, então. Vou manter na sua escuta, então. Corre, 4089, ponto de espera. 4089, chama quando o visual tá com o sinal na zero. Tio, eu tô no visual já. Sim, já posso ler 7 final na zero ali e mantém. Estou no capseiro na zero. Confirme. Após o Lierjet na final, ali mantém capseiro na zero. Após o Lier, ali mantém. No zero, azul 4089. Gol no 697, desce para 4.000 pés, QNH 10115. 4.000 pés, 105 no 697. Gol no 600, desce para 2.000 pés, QNH 10115. Autorizado final ILS, reporte estabilizado. Desce para 2.000, com 1.015, está autorizado, vai reporte estabilizado, gol no 600. Gostou uma aproximação, está mais que bem. Mantenha o perfil da saia da 76721. Mãe Quebec, pouso autorizado no 7, vento no 20 graus, 109. Pouso autorizado, vento a mais Quebec. Papá, Lima, Romeu, Romeu, fala os 23, direito no 21, desce no 9. Azul 4089, decolagem 2, autorizado no 0, vento no 20 graus, 099. Autorizado, decolagem Azul 4089. Tátio. Meu, Charlie Alfa 3 vai fazer um TGL aqui na pistinha aqui de Interlagos, positivo? Confirme. Vai fazer um TGL aqui na pistinha aqui de Interlagos. Sim. Dá 3804 da 300 VTAP. Quebec, solo 25, back track autorizado, parte 4. Prossegue Lima, Mike, chame na Quebec para o cruzamento. 20, decimal 8. 208, boa, obrigado. Vitor, na Quebec, copiou? Afirmativo, na Quebec, ok? Lima, Mike, Quebec, na Quebec, me chama para o cruzamento. Controle Azul 4089, decolado da El, cruza 1200. Azul 4089, contato radar, disponível de voo 360, saída da El. 360 da El, 4089, possibilidade de voar direto do Leda? Autorizado, direto Leda, Azul 4089. Obrigado, Leda 4089. WZ-6721 no Chame Recife, 12685, alterne 12545. 685-2545, 6721, obrigado. Gol no 697, desce para 2000 pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. Desce 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, 697. Aqui o Charlie Alfa Tango, agora vai manter na linha do litoral. Gente, Charlie Alfa Tango. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame pro táxi, 754. Canal Chame Torre, 118, decimal 6. 186, obrigado. Charlie Alfa Tango, controle. Ah, escuta, senhor. Tá sol aí, comandante? Como? Tá sol aí? Tá sol? Opa, valeu, amanhã tô aí, obrigado. Tá full aqui, cavoque. Traz a sunga. 600. Autorizado, então, da presente, o cruzamento da 1735, o Lima Romeu Romeu. Lima Romeu Romeu, vai estacionar frequência livre. Salvador, Oceania 631. Oceania 631, desça para o nível de voo 060, chegada a mão. 060 na mão, 631. Equador, Golo 924, formação Índia, Maceió. 924, Maceió, autorizado 350, via para o esquiz 58, decola 10 com curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju, controle opera 1208, aciona 5452, coteje. 350 aprovada para o esquiz 58, decola 10, curva à esquerda Ponte, saída Pucca, transição Caju, controle 208, decola 5452. 1014, o 3204. O seu nome é 315, despacho nível de voo 050, redução para 230 mais. 050, 230 mais, 6315. 39, confere. Prossegue então via Indy Alpha até o ponto de espera, condução na torre 186. De Alpha 86, 1274. Via Índia e Alfa, ok? Pátio Índia e Alfa. E Pátio Índia e Alfa, confere. Tom Salvador, boa tarde, Bruno 600, livrou, tá na Alfa. Reporta Ana Juliette, 600. Vai reportar Ana Juliette, 600. Avatango, prossiga. Positivo, tá regressando de Interlagos aqui pra Salvador, senhora. Pátio da EBTA. Sim, senhora, Avatango, reporta outra vez no Norte da Torre. Chamando através da cidade da torre, o Charlie Alphatan. Uno 697, complete final, chame torre 118 desse maneiro. Torre 186, abrigo o gol 697, obrigado. Salvador, muito boa tarde, gol no 697, na final dando zero, baixado, gravado, visual. 697, cheque o trem, pouso autorizado, 120 graus, 10 nós. Ei, baixado, gravado, livre pouso, 697. Boa tarde, Gol 754, ponto de espera da 10, está visual com a aeronave nacional aguardando. Sim, já pode o tráfego na final ali e mantém. Pode o tráfego na final ali e mantém, 754. 050 na Mari, havia possibilidade de presente pro de ETAP? Autorizado, esse nome é 210. Graças, direto ETAP, eu chegar na 210. Então, 3804, desço para 2000 pés, autorizado sinal LS, porta estabilizado. 2000 pés, o 3204, autorizado sinal LS. Passou indo através norte aqui, senhora. Gente, senhora, fazendo o tráfego agora, curtíssima final da 1-0, a retaguarda cruza direto para o pátio 5 e chama no solo. Vento 120 graus, 109. Positivo, estou visual com a aeronave, na retaguarda vai para pouso na 1-7. Só pra confirmar que o senhor, eu tô aqui no visual, vai prosseguir direto para o pátio 5 sem interferir com a 1-0. 7, solo 3000, direita, 121, décima 9. Gol 67, na escuta? 129, gol 67. Está ingressando a fase final da 97, o Hotel Alfa Tango. Gente, vai pousar diretamente para 5? Vai para a pista inicialmente após 45 horas. Gente, vento no 20 graus, 089. Boa. Vou no 754, ponto autorizado no 0, vento no 20 graus, 099. Ok, é livre de decolagem, jogou no 754, puxa 90. Não, dona 7, será que vai? Sim, já está no visual já. Boa. 14. Porta estabilizado, 3204-1014, ajuste. Estacionei 63195, desce agora para 3000 pés, ajustado 1014. 3000 pés com 1014, é 3105. Guarda gol, decolando 37, controle 120, destino 8. 208, gol 754. Cada fantasma considera 37, frequência livre. Solo, gol no 806 para o pushback e acionamento. No 806, no 06, está autorizado, comentário. Livre, gol no 806. Jamos e passa. Luca Jones de Bar, 390-754. Força, né, 62-0. É, tá chegando aqui no 80, um alvo sem altimetria, que é 13 milhas da frente. É o Xenema 2.0, só no comando, contando que a gente tem algum tráfego, é um tráfego sem altimetria, aqui na nossa posição de 12 horas, cerca de 12 milhas. Primitivo, 12 horas, 13 milhas, acionado 0123. Normalmente é um tráfego de pequeno porte que mantém o 1.500 pés via o litoral, aproximando para Salvador. Eu também não tenho, não recebo altimetria do tráfego. Perfeitamente, só para ter gente, ingresso, o Xenema 2.0. A 3804 estabilizou? Afirmativo, estabilizado. Completa final, chama a torre no 8612. 186, 3204. Né? 6315, desce para 2000 pés, ajustado 1015, livre final LSXR, reporte estabilizado. 2015, autorizado o procedimento LSXR, da 10 vai reportar estabilizado, Xané 6315. Controle Salvador, boa tarde, trip 5240. Trip 5240, aciona a identificação da seu 060 na proa de toque. Na proa de toque? Confirme o nível? 060, 60. 060, identificou 5240. Aerovia Zulu 10 até bridge, depois Zulu 16, volta plano de voo. 120, décima 8 é o controle, 5454, é o transponder, da 3805. Correto, quando pronto, chamei por estacionamento no 011. Chama na, obrigado. Fecha Lima 210, já está visual com o tráfego aqui no poste. Está logo abaixo da gente aqui, a avenida está cerca de 1000 pés. Gente, o 6290, cerca de 1000 pés o tráfego? Acima aqui, vocês estamos cruzando agora 7000, 070 deve estar cerca de 1000 pés, bem embaixo. Gente, o 6290, após ultrapassar o tráfego, está autorizado, descida para 2000 pés, ajustado 1015, Lifnai SXA, reporte estabilizado. 1015, já foi ultrapassado, livre o ILS X-Ray, reportado estabilizado, 6290. Canal 6315 estabilizado. Dois pipis pela direita, pessoal, 1219. Para a direita, 1219, 3804. Exato, 6315. Complete o final e chame a torre no 8612. 8612. Trip 5240, desce agora para 3000 pés, o ajuste 1015. 3000 com 1015, 5240. Livrou, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, o 3204. Uno 806. Uno 66 a bordo, 2 horas, alternando retífico. Confirme, baixado e travado? Positivo, senhor. Estamos com o trem sempre baixado e travado. Oceano 6315, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 10, vento no 40 graus, 09 nós, quer negar no 025. Uma boa tarde, até a volta. O TAN 3805 para o Pushback Estacionamento, Gate 1. Aguarde. Na escuta. O Gol no 1806 é o solo? Prossiga. Já vai iniciar o táxi, confirme? Já iniciou um 806. Ok, gente. Então 3804, após a passagem do Boeing da Gol Pintura Varig, o senhor prossegue via Juliette até o 03. Gente, após a passagem do Gol com pintura Varig, ingressa na Juliette até o 03 ou 3804. TAM 3805, irá observar o parqueamento dos airbus da TAM para o 03. E após a coordenem com a equipe de solo, sem livre pushback acionamento no 1, chame para o táxi. Gente, após a airbus da companhia, estacionando no 03, coordenando com o pessoal de solo, livre, vai chamar para o táxi da 3805. Salvador, Gol no 806. Gol no 06, ali mantém pistão no 0. Ali mantém 1 no 0. CNM 315, no solo 46, ali pista pela direita, chama o solo 1219. Lembra a direita 1219. Boa tarde, na Prod TAP, desce ao 050, senhora identificação, 5595. Solo, boa, senhora 63, 15, livrou. Colagem pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 08 nós. Livre decolagem, iniciando, 8 0 6. CDS-6315. Channel 6141, boa tarde, sem identificação, desce ao 060 na chegada Bonf. Identificou 060 na Bonf, 6141. Xanem 2190. 2190, contate Xanem 2198, meia dúzia. 286, Xanem 2190. Salvador, bom dia, Xanem 2190. Xanem 2190, continua aproximação. Reposta 3 pontos, baixar e travado. QNH 10, 15. 1015, reportará 62190. Zuno 44, aciona identificação, vetor radar para o sequenciamento, você vai manter a presente proa, o limite será o localizador. Ok, mantenha a presente proa, limite voz 3144, informação mídia. Gente, 3144, para informação, tem tráfego agora à sua direita, posição de 2 horas, de 7 milhas, no mesmo rumo e destino, mantendo 1190, Alfa Tango 72 da Trip. Ok, não sei se foi. 3144, reautorizado, nível de voo 070. Reautorizado 070, 3144. Trip 5240, para informação, vai ter tráfego agora, posição de 2 horas, meia dúzia de milhas, sem altimetria, tráfego no corredor visual, ao no 1500 pés, tráfego de pequeno porte. Ciente do tráfego, trip 5240. Salvador 1806, decolando em escuta. 1806, sob contato radar Cedal 230, no perfil Pucajamucaju. Pucajamucaju 230. Kilo Quebec Terra Senado 0123, confirme POB. Cliente via corredores no 1500 pés, reporte no através do Paripe. Está presente a Proiduna. Proiduna, o Salve, Salvador, boa tarde. Gol 1-3-3, autorização São Paulo, nível 3-6. Gol 3-3-3, autorizado 360. Para São Paulo, Congonhas, decola da 1-0 com curva à direita. Saída é a da Eole da Bridge. Intercepta Fuzilu no meio, após segue a rota do plano. O controle Salvador opera em 1-2-0, decimal 8, aciona 5-4-7-5, coteja. Ok, estão autorizados para São Paulo, nível 360. Saída da Eole da Bridge. Decolando a 1-0 com curva à direita.